Argentina, contact me on 118-6. Your push box is up and up. It's approved, okay? Approved, 118, we got it. O Gol no 896 autorizado a decolagem. O vento é 140 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem do 10, 896. 4, sair da PUCA, subo nível 230. Troque o código transponder para 5577. Atenção 230, tocou o código para 5577, Gol 9714. Puca pode voar direto a Aracaju, Gol 606. 06, coordene direto com Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545. O 896 decola de Salvador, agora aos 2 1 9, chame 1 9 decimal 8, Gol no 896. 2 9 6 9 8, grato, bom trabalho. Grato. Senhor, boa noite. 1 8 9 6, da Gol, decolou na PUCA. 896, suba o 370, sai da PUCA, vigilante. 370, sai da PUCA, 1 8 9 6. Gol 9240. No 4, chame Recife em 12685, alterna 12545. Gente, centro 2685, alterna 2545, você é no 4. Argentina 1911 ready for taxi. Argentina 1911, your taxi approved from the airborne by taxi G and Alpha Charlie to roll the point of the runway 10. Argentina 1911. Yet Alpha Bravo to runway 10, that's correct. Juliet Alpha Charlie. Juliet Alpha Charlie, obrigado. Chame Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, boa. Argentina 1911 approach holding point runway 10. Torre Salvador, boa noite, voo 9240, formação Bravo. Autorização de tráfego para João Pessoa, nível 410. Argentina 1911 clear to line up and take off. Wind 140 degrees 079. Clear to line up and take off without stop. Line up and take off. No stop, Argentina 1911, runway 10. Gol 9240, pronto para cópia. Por gentileza. Ok, Gol 9240, qual o box seu 54? 612, tchau. Ok, então não existirá o gol no 805 para Natal. Afio. Então, Gol 9240, autorizado 410 para João Pessoa, decola da pista em uso, se só agilizar tem 3 minutos, para fazer a saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, pista em uso será 10, menos 90 metros, o nível autorizado é 410, frequência do controle 19.8, transponde 5002. Autorizado conforme 410 para João Pessoa, roda conforme o plano, decola da 10, a primeira curva à esquerda, perfil Puca, Aracaju, controle 119.8, aloca 50, pode confirmar o transporte, certeza? 5002. 5002. A planta para o pushback? Negativo, senhor. Ok, informa o senhor que a pista fecha aos 30. Ah, ok. Argentina 1911, airborne at 27, now contact Salvador approach control, frequency 119.8. 119.8, obrigado. Tchau. Pronto para pushback acionamento, voo 9240. Autorizado imediatamente, pushback e acionamento, comandante. Obrigado. 1800 feet, flight level 380. Argentina 19011, climb to flight level 380, Ungoli departure. Gol 9240, confirme POB e autonomia. O POB é meia dúzia, a autonomia é de 2 horas e 40, está pronto para o táxi. Eu entendi, POB meia dúzia? Traslado, senhor, somente tripulação. Meia dúzia com 2 horas e 40, pronto para iniciar o táxi. Então, inicia o táxi, partindo do pátio principal, Juliette, Alfa Charlie e a linda cola sem parada. O vento 140 graus, meia dúzia de nós. Pátio, Juliette, Alfa Charlie, a linha e decola sem parada. Gol 9245. Afirmo. No 1911 requested to Recife Center on frequency 128.8, if unable 133.25. 19240, decola de Salvador agora aos 35, chame o controle, correção 34, chame o controle, 119.8, gol 9240. Chame 19-8, obrigado pela cooperação. Até amanhã. Faça um bom voo, comandante. Muito obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, gol 9240. Controle de Salvador, boa noite, gol 9240. 0, contato radar, suba para o 4190, saída da PUCA, vigilância. Para o 4190, na PUCA, vigilância, 9240. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6746, transfere e destino 150. Tauro 040, proa do NDB Salvador, previsto procedimento NDB da pista 17. Positivo, descendo para o 040, na proa do NDB Salvador, previsto NDB da 17, 6740, 46, aliás. Quatro passa nível 120, chame Recife em 12685, alterna 12545. Recife 2085, 2545, muito obrigado, boa noite, gol 9240. Boa noite, bom voo. Jet 6746, desça para 2000 pés, ajuste 10014, informe no afastamento autorizado da NDB pista 17. Descendo para 2000, ajustado 1014, autorizado a NDB, vai acusar no afastamento, 6746.